140 kHz. Uma emissora da província de Santo Antônio do Brasil. Organização Frei João Hamilton. Direção-geral João Paulo Paulino. A mais potente da região.